Dá valor às nossas vidas, temos um futuro para consertar, novamente podendo errar. A verdade é seu direito, busque pra ver e encontrar um caminho estreito para que sim eu possa chegar. A verdade é seu direito, busque pra ver e encontrar um caminho estreito para que sim eu possa chegar. Perfeito, iremos encontrar. Num lugar perfeito, iremos encontrar. Amor e paz e o respeito são um dos mandamentos de Jah Jah. Praticar fortalecendo o nosso compromisso com Jeová. Amor e paz e o respeito são um dos mandamentos de Jah Jah. Praticar fortalecendo o nosso compromisso com Jeová. Num lugar perfeito, iremos encontrar. Num lugar perfeito, iremos encontrar. Daqui pra frente vamos melhorar. Dá valor às nossas vidas, temos um futuro para consertar, novamente podendo errar. A verdade é seu direito, busque pra ver e encontrar um caminho estreito para que se eu possa chegar. A verdade é seu direito, busque pra ver e encontrar um caminho estreito para que sim eu possa chegar. Num lugar perfeito.